Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. A nossa gratidão por estarmos nesta noite aqui no Centro de Fraternidade Espírita Dr. Bezerra de Menezes, para podermos falar do tema Paz da Atualidade, Mudança de Paradigma. E quando preparamos esse tema, pensávamos apenas nos pais, não pensamos tanto nas mães, porque as mães normalmente são muito lembradas, as mães normalmente são muito exaltadas, não é verdade? Com todo o merecimento que elas têm. De fato, as mães têm uma missão grandiosa e na maioria das vezes nós somos capazes de lembrar do papel delas em nossas vidas. Mas e o pai? Essa figura que muitas vezes causou em nossa história tanto impacto, tantas influências. Quando nós falamos de pai e mãe, normalmente lembramos que as mães têm uma grande tarefa que a maioria delas desempenham muito bem. E quando vamos falar dos pais, aí pensamos, os pais não são tão bons assim quanto as mães. Aí alguém vai falar, mas não, Antenor, meu pai era extraordinário. E de fato existem homens que exerceram a paternidade com uma grandeza excepcional. Mas não é muitas vezes a regra. Na maioria das vezes a gente vê que o espírito que recebeu a tarefa de ser pai não a cumpre da forma mais adequada. Pensando então nesse tema, pensando nessas questões, é que nos surgiu a ideia de elaborar essa abordagem. E aí nós pensaríamos, o que isso me adianta? Eu não tenho filhos, não pretendo ter. Os meus filhos já cresceram. Ou a mulher pensa assim, mas e eu como mulher, como fico? Também precisamos compreender, no caso, as mulheres necessitam compreender o quanto elas podem ajudar os homens na missão da paternidade. Por isso que nesta noite nós vamos procurar refletir. Porque afinal de contas, todos nós vamos exercer todas as funções que um ser humano pode exercer ao longo da evolução. Até aquele homem mais machão, aquele homem que tem os pensamentos mais machistas, um dia ele reencarnará como mulher e deverá exercer a maternidade. Assim como a mulher mais feminina que a gente possa conhecer, um dia ela transitará para a expressão masculina e reencarnará e viverá as expressões do homem. Isso porque o espírito em evolução, ele não tem sexo. A forma física tem, mas aquilo que nós podemos ser, o potencial humano, nós trazemos ele para tudo. O masculino e o feminino habitam dentro de nós. E ele terá que se expressar um dia no futuro dentro daquilo que as leis divinas determinam para todos nós. Então, nesta noite falaremos um pouco mais sobre a paternidade, mas praticamente tudo que falarmos para os pais serve também para as mães, nesta vida ou nas vidas futuras. E quem sabe nos ajudará também a refletir sobre como temos sido pais e mães até esta noite. Então, comecemos a falar desse nosso tema pensando na questão aqui dos pais e das mães. Ó, pulou de novo aqui, ele não mudou aqui. Vamos ver aqui. Cadê? Você me ajuda aí? Ele não está aí. Volta naquela outra tela. Isso, agora vamos ver. Ali abriu agora. Será que se for na telinha ele vai? Ó, ele abriu aquela. Volta aqui naquela ali um pouquinho. Aí deixa nessa daí que eu acho que vai. Vamos pular essa parte. Agora vai. Só que já deu até calor, eu vou tirar a blusa, gente. Só um minuto. Obrigado, amor. Vamos lá, então, começando, procurando uma definição de paternidade. André Luiz, no livro Nosso Lar, capítulo 20, ele nos traz uma explicação do que seria o lar aqui na Terra. E nessa explicação ele nos dá um pouco a definição do que é ser pai e mãe. Nós vamos analisar essa definição para verificar o quanto nós temos sido um ou outro nesse papel. Lembrando que nós estamos trabalhando com uma definição. Poderíamos buscar várias definições do que é ser pai e mãe. Mas vejamos o que André Luiz então disse. O lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações do campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É o templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Essa figura que ele nos traz da geometria para descrever o que é o lar, podemos representá-la dessa forma. Ó, a mãe, quando ele diz que a reta vertical é o elemento de ligação com o céu, com a espiritualidade. O papel da mulher dentro da formação do lar, dentro dessa definição do André Luiz, é a daquela que deve, porque tem uma ligação muito profunda com a força criadora da vida, já que a mulher é mãe, a mulher ela é capaz de gerar uma nova vida biológica, ela tem essa ligação mais próxima com a espiritualidade maior, com a divindade, com Deus. Então ela é esse elemento de ligação. Enquanto que o pai é o elemento de ligação com a terra. O pai traz, a partir da sua vivência, a partir da sua experiência, a partir do seu contato com o mundo, a tendência, então, de exemplificar mais para a família aquelas questões que envolvem a vida terrena, a vida cotidiana. E o lar, ele está nessa base aqui, ó, que é o vértice. Os filhos vão, na sua evolução, obter os benefícios da ligação da mãe com o céu e da ligação do pai com a terra. No fundo, os filhos precisam desses dois elementos. E alguém diria assim: hoje as mulheres têm uma atitude, um comportamento que muitas vezes se parece mais com o do homem. E muitos homens começam a revelar uma característica diferente que até então nós não conhecíamos nos nossos pais, nos nossos avós. Como nós vamos explicar isso então? Nós vamos considerar que possivelmente nós estamos numa fase de transição espiritual. Nós estamos numa fase em que estamos modificando esses papéis, o do pai e o da mãe. Antes de a gente prosseguir nessa análise, nós vamos buscar uma definição que esse autor, Alírio de Cerqueira Filho, traz no seu livro Saúde da Relação Pais e Filhos. Ele faz uma abordagem que é baseada nessa de André Luiz que nós estamos analisando. Ele diz assim, ó: a principal função paterna é a de ser o arquétipo de ligação com a terra. É a referência, é a base, tá? O pai é aquele que sai para a vida e nos ensina a horizontal em relação aos nossos semelhantes, a nos comportarmos em sociedade, em como conseguir a nossa permanência na terra, nos alimentando e lidando com as questões materiais. O pai tem o compromisso de prover o lar. Nós não vamos nessa noite entrar naquela abordagem assim: a mulher deve ou não exercer esse papel também de provedora material do lar? O pai deve ou não cuidar dos filhos? Porque a nossa ideia é de que nós estamos já vivenciando isso. É inevitável, é um processo irreversível. Se é bom ou não, nós podemos considerar que as duas situações poderiam trazer muito progresso para a humanidade, se mantivéssemos uma família como era estruturada antes. A mulher no lar cuidando dos filhos e o homem fora provendo. O problema é que não soubemos, nessa época passada, respeitar muito os direitos femininos. Este é um fato. Acabamos impondo uma série de circunstâncias que levaram as mulheres, muitas vezes, a se sentirem menosprezadas, desvalorizadas. E muitas hoje até dizem que a função da mulher de mãe é um papel secundário na vida da mulher. Nós não vamos entrar nessa polêmica porque, para nós na doutrina espírita, o papel da mulher como mãe, ele é fundamental, ele é imprescindível. E até quando o homem dominar técnicas de reprodução em que se possa fazer uma gestação totalmente fora do corpo humano, e há pesquisas nesse sentido, já há testes com animais, mas até hoje não conseguiram algo que garanta a sobrevivência de um animal fora do útero da sua mãe. Isso dos animais que se reproduzem assim. Mas o fato é que mesmo que um dia a gente alcance essa tecnologia, as ligações espirituais que existem da mulher com a criança em formação são tão profundas, mas tão profundas, que não há o que nós possamos criar para substituir. A única coisa que pode criar com outro ser essas ligações é o sentimento materno quando uma mãe adota uma criança. Ela também, pelo amor, pelo desejo que ela tem, ela também cria essas ligações profundas, da mesma forma que a mulher que gesta uma criança cria essas ligações espirituais profundas. Os laços que nos ligam às famílias, aos nossos filhos, eles não são unicamente biológicos. Um filho herda da mãe não é só o conjunto de genes que vai nos 23 cromossomos que ele herdou do óvulo da mãe. Assim como ele não herda do pai apenas os 23 cromossomos que o pai forneceu. Uma criança, um indivíduo, quando ele nasce, ele herda, além da biologia, ele herda também ligações espirituais profundas. É por isso que muitas vezes as mães têm aquilo que as pessoas chamam popularmente de um sexto sentido. A mãe está dormindo, o bebezinho está lá no quarto dormindo também, as portas estão até fechadas. A mãe acorda no meio da noite para saber, e ela vai lá e ela percebe que tem alguma coisa errada com a criança. Né? Todos nós que fomos pais, que acompanhamos isso, presenciamos isso. O sexto sentido da mãe, na verdade, é o quê? É essa ligação fluídica profunda que a mãe tem. O que repercute no filho, a mãe sente. Pai também tem essa ligação fluídica com o filho? Também tem. Só que o pai, devido à sua natureza, de muitas vezes estar menos ligado às questões espirituais, mais voltado às questões do mundo, muitas vezes ele não desenvolve em profundidade essas ligações. Pela pouca tendência a nos espiritualizarmos, muitas vezes não aprofundamos. Mas há caso de pais que também desenvolvem essa sensibilidade e percebem quando seus filhos não estão bem. É mais raro, é mais difícil, mas é algo que a gente vai constatar também. Então existe uma ligação muito profunda. E nós vivemos justamente numa fase de transição desses papéis, como até então acontecia. Nós vamos ver agora, nessa figura então, esse período de transição que estou falando. André Luiz nos disse então, naquela abordagem, nessa que o Alírio também acabamos de analisar, ele nos diz que a mãe é ligação com o céu e o pai é ligação com a terra. E os filhos, no seu processo de desenvolvimento, vão se beneficiar dessas ligações que a mãe cria com o céu e do pai com a terra. Isso aqui é a somatória de todas as experiências. Sabe quando a mãe ensina o filho aquele sentimento de religiosidade, de devoção, de contemplação de Deus, de procurar conhecer Deus, ensina a criança a orar? Quando a mãe desenvolve a sensibilidade da criança para o amor, isso é o exercício dessa ligação com o céu. Esse é esse exercício de conduzir a criança para essa ligação com a vida superior. O pai ligando a criança à terra, ele representa aquele que começa a dar noções práticas, encaminha, orienta, diz como faz, como conserta, como arruma, como consegue, como trabalha. Mas como vimos, esse papel ele está se invertendo completamente. Hoje nós podemos considerar o seguinte, que na verdade o que nós temos é a mãe exercendo ao mesmo tempo elemento de ligação da família, dos filhos com o céu, mas também com a terra, já que as mães assumem um papel cada vez mais de chefes de família, de quem orienta, de quem acompanha, e os pais deveriam, além desse papel de ligar a terra, também ligar ao céu. O homem, através da sua espiritualização, ele deveria começar a pensar mais sobre como transmitir para os filhos uma maior sensibilidade em relação à vida. Falar com os filhos mais sobre sentimentos, sobre a percepção que ele tem do mundo, as suas noções de bondade, de justiça. O pai deveria também, junto aos filhos, exercer um papel mais educativo. Mas não é educativo apenas no sentido de dizer, haja assim, ande dessa forma, busque conquistar dessa forma. Algo mais profundo, transmitindo mais valores que estariam numa ordem mais superior da vida. Muitos homens, devido às suas condições, da sua vivência, da sua história, muitas vezes acabam ficando presos a um modelo muito antigo de paternidade, como se o pai devesse permanecer nos nossos dias apenas como um provedor material. O pai ele deve ter um contato cada vez mais próximo e cada vez mais afetivo com o filho, porque senão ele não vai acompanhar a mulher nessa escalada evolutiva que ela vem desempenhando. As mulheres se demonstraram muito aptas a desenvolver tanto a conquista das questões materiais quanto espirituais. E os homens, em contrapartida, muitas vezes ficam na retaguarda, ficam naquela posição de que eu estou aqui apenas para sustentar, para pagar contas, para dar uma bronca, para ser aquela autoridade negativa, que é aquela apenas que põe medo e pune. Muitos homens ainda carregam esse modelo tão arcaico e tão antigo. Talvez isso explique porque hoje existe tanto distanciamento dos mais jovens em relação à figura paterna, porque ainda muitos estão exercendo um papel de pai como se fazia há 100 anos atrás, e não dá mais. Nós estamos num período em que todos nós, em favor dos filhos, precisamos trabalhar no sentido de elevá-los espiritualmente. Todos devem ter ouvido falar do número crescente que nós temos de suicídios entre os jovens. É algo assustador, é algo para se ter medo. Se você ainda não ouviu falar de alguém próximo a você, ouvirá no futuro. Porque é algo que as estatísticas mostram. Os jovens estão cada vez mais pensando em desistir da vida. Há várias razões para isso. Mas um dos elementos que falta hoje é uma vivência de espiritualidade mais profunda dentro da família, de vivência de uma religiosidade mais autêntica. Não é frequentar uma religião, não é ir a um culto, é algo muito mais profundo. É aquilo que nós fazemos demonstrando aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos que Deus é justo. Então temos que viver a nossa vida com justiça. Nós acreditamos que Deus é bom e Ele espera dos seus filhos a bondade. Nós temos que viver a bondade dentro do lar. Nós acreditamos que o perdão é algo que Deus nos concede todos os dias e queremos transmitir essa ideia para os nossos filhos. Então perdão é algo que nós temos que viver mais profundo. Isso é viver a sua religiosidade de forma autêntica, de forma mais profunda. Aquilo que você acredita, você realmente colocar em prática. O que muitos jovens observam hoje é que nas famílias não se fala de Deus, não se fala de espiritualidade, não se fala de uma vivência religiosa profunda. E quando falam, falam de uma maneira hipócrita. Porque eles são capazes de perceber que o que nós falamos não corresponde ao que nós somos. E aí é que está o grande problema. É aí que muitos jovens cada vez mais desacreditam das ideias religiosas, porque eles percebem que há um distanciamento entre o que nós dizemos acreditar e aquilo que nós realmente fazemos no dia a dia. Por isso que nós precisamos nos espiritualizar. Tudo que nós lemos nos nossos livros, tudo que nós ouvimos nas palestras, todos os ensinamentos que nós recebemos, nós temos que pensar seriamente. O que isso tem a dizer para mim? O que isso tem a ver para mim? É muito comum quando a gente faz palestras e a pessoa depois sabe que tem o link para compartilhar, para ouvir o áudio depois, as pessoas falarem assim: ah, porque eu vou indicar para não sei quem que ela está precisando ouvir isso. De fato, muitas pessoas talvez precisassem ouvir essa palestra. Mas somos nós hoje aqui que mais precisamos dessas ideias. Somos nós aqui. Talvez a gente está pensando: ah, meu marido podia estar aqui hoje que ele ia ouvir para ver o que é ser pai. Não. Se ele não veio, deve ter alguma razão. Mas nós que estamos aqui temos uma razão para ouvir essas coisas. Não é assim à toa. Talvez não vamos ouvir da melhor forma como outros poderiam fazer. Mas aquilo que a espiritualidade quer que a gente reflita, nós estamos hoje tentando fazer. É pensar isso. Qual é o nosso papel hoje como pai? E a mãe também deve repensar também a sua atitude. Porque hoje a gente observa que muitos erros que os homens cometeram repetidas vezes no passado, a mulher começa a repetir também. Nós vimos que muitas vezes o homem, devido à sua natureza e às facilidades que ele teve na sociedade, ele correu muito atrás das conquistas materiais. Sempre com a justificativa de fazer o quê? Garantir o conforto da família. Hoje nós observamos mães abdicando de momentos valiosos de estar com os seus filhos, de amamentá-los, que é um ato de profundo amor, que é um ato de profunda ligação com a criança, em função do ganho material. Muitas têm necessidade real. Muitas mesmo. E há mães que vão e deixam as suas crianças chorando, porque elas gostariam de estar com os seus filhos. Mas outras não precisariam. Poderiam elas mesmas cuidar dos seus filhos, mas muitas vezes preferem delegar a outros. E aí é que está o problema. Quando algo é por necessidade real, há uma justificativa e uma compensação para nós deixarmos uma tarefa. Mas quando não há essa justificativa real, nós sempre ficamos como devedores frente às leis divinas, como uma tarefa que nos cabia e não realizamos. Por isso que hoje a mulher deve refletir: eu preciso realmente trabalhar tanto assim, como nós homens estamos fazendo há muito tempo? Porque hoje nós vivemos numa sociedade que nos diz que nós temos que consumir, temos que ter, temos que comprar, temos que oferecer o melhor para os nossos filhos. Quem não quer oferecer o melhor? Agora, quem disse que o melhor são horas e horas trabalhadas longe deles, sem convívio, para dar objetos materiais caríssimos, mas com a nossa ausência? Quando que nós vamos desenvolver afetividade com eles? Quando nós vamos transmitir princípios, valores? Quando que nós vamos ensinar aquelas habilidades simples, banais, mas que ali tem muitas vezes grandes oportunidades de aprendizado? Em muitos momentos, quando nós fazemos algo com os nossos filhos, seja uma tarefa banal, uma rotina comum, preparar um alimento, ali nós transmitimos grandes lições, lições de paciência quando eles erram na execução da tarefa, lições de como ter ali a calma, a precisão para se obter um resultado que se pretende, em que nós podemos interagir. Observe, aqueles que lidam com crianças e com os jovens, percebam, quando eles têm oportunidade de nos conhecer, de participar, de conviver, eles se sentem gratificados. Então eu pergunto, vale a pena a gente conquistar tantas coisas fora do lar, a pretexto de dar comodidade para eles e privá-los dessa vivência e mais ainda nos privar dessa experiência? Observem que nós trabalhamos muito e geramos muitas riquezas, mas para quem vão essas riquezas? A quem serve essa sociedade que exige que as pessoas trabalhem tanto para consumir tantos produtos, A quem serve tudo isso? Já perceberam que nós trabalhamos muito e acabamos tendo pouco do nosso trabalho? Basicamente dá para sobreviver? E se a gente entrar no jogo de que temos que trabalhar mais e mais horas para conquistar mais e mais coisas, nós melhoramos tanto assim de vida? Poucas pessoas conseguem resultados assim. Na maioria das vezes as pessoas acabam consumindo muito mais do que precisavam e acabaram trabalhando muito mais do que realmente precisavam. E deixaram de ter uma vivência mais rica com os seus filhos, com a sua família. Isso não quer dizer que a gente não vá correr atrás do que é o necessário, mas nós temos que procurar o equilíbrio. Temos que procurar o ponto de equilíbrio. Quantas horas nós podemos realmente estar ausentes do lar? Talvez a gente tenha que passar 2, 3 dias praticamente sem ver os filhos. Devido às condições, circunstâncias, tem pessoas que têm jornadas de trabalho, que às vezes tem que trabalhar um período longo, longe de casa, mas quando volta para o lar, tem a vivência realmente com a família? Está integralmente ligado ali às pessoas? Está ali realmente convivendo e transmitindo a sua experiência, a sua vivência, transmitindo esse afeto, esse carinho que dá aos jovens, às crianças, a segurança de se sentirem amados, de sentir que há pessoas que cuidam deles? Porque muitos jovens, eles se sentem com pais que são tão dedicados em conquistar coisas materiais, eles ainda se sentem abandonados. Por quê? Eles não querem só as coisas materiais. Eles querem também o nosso carinho, a nossa presença. Às vezes a gente pensa que tem que trabalhar muito para realizar uma grande viagem de férias, inesquecível. E realmente essas viagens são muito legais, são muito boas, são experiências muito válidas. Mas às vezes a gente trabalhou tanto que nem as aproveita. Enquanto que algo simples, que é ir num parque com os filhos, jogar bola, correr, brincar, observar coisas da natureza, é uma experiência profunda, muito gratificante. Então nós precisamos pensar o que realmente é importante nessas buscas todas que nós estamos fazendo. Porque quando nós estamos muito centrados só nas coisas terrenas, só nas conquistas materiais, a gente perde essa nossa ligação com a espiritualidade. A gente perde esse papel. Então falávamos disso, de que a mulher muitas vezes, ela na busca de tentar se colocar na sociedade, de tentar assumir um papel que foi negado a ela por muito tempo, de tentar conquistas que ela é capaz, mas ela deixa outras que somente ela pode fazer. Um pai, por mais que ele se esmere, por mais que ele se dedique, ele nunca conseguirá ser uma mãe enquanto pai. Ele pode fazer muito, mas ele não consegue ser mãe. Por quê? Ele não tem todas as características ainda que a mulher tem para o exercício da maternidade. Então nós devemos repensar muito isso. Ao deixar os nossos filhos, muitas vezes ao não favorecer a mulher exercer a maternidade. E acreditem que hoje há homens que ao se casarem exigem que a mulher tenha reciprocidade material como ele dentro do lar. Enquanto que a vocação dela seria basicamente a maternal, aquela que cuidaria, que orientaria. O problema é que nós vemos uma sociedade que não valoriza esse papel. Por isso que muitos vieram com discursos dizendo que a maternidade não deveria ser uma prioridade para a mulher. Na verdade é tudo ilusão. E nós no futuro teremos aí os teóricos novamente dizendo: não abandone seu papel de maternidade. E o homem vai entender que ele deve ser o garantidor desse papel. O homem deve entender que ele tem que preservar a mulher de uma forma que ela possa exercer plenamente a maternidade. Ajudá-la realmente nesse papel e aprender com ela para que ele possa também ser esse elemento de ligação com o céu. Então nós vivemos hoje numa mentalidade de transição, de uma era patriarcal que tudo estava centrado na figura masculina, mas não para dividir simplesmente com a mulher ou virar uma era matriarcal em que a mulher vai liderar. Esse seria outro desequilíbrio. O que nós precisamos é somar as características positivas das duas polaridades que o Espírito se expressa, a masculina e a feminina, para que surja uma mentalidade espiritual da vida. Reconhecendo que se há diferenças nos papéis, os dois devem trabalhar mutuamente pelo bem-estar e pelo progresso dos dois. É isso que é uma visão espiritual que nós adquiriremos da vida. Outra coisa a compreendermos que a evolução espiritual não vai dar saltos. Nós não vamos conseguir hoje ser plenamente como esse pai e essa mãe aqui, que tanto trabalha no sentido horizontal, levando para as questões materiais, como para as questões espirituais. Nós iremos errar muito nas tentativas que nós fizermos de exercer os dois papéis. Mas será a boa vontade de sempre tentar acertar que vai garantir que um dia a gente possa trabalhar ativamente pelos nossos filhos em todos os sentidos da vida, em todos os ângulos. Outra questão importante é entendermos que os pais da atualidade, eles têm uma oportunidade efetiva de melhorar a sua missão na orientação dos filhos que estão, dos espíritos que estão seus filhos. Quer dizer, hoje nós somos chamados a exercer um papel diferente que os nossos pais exerceram. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Talvez seja difícil para alguns ainda entender o que isso significa. Mas é, o pai ele deve se aproximar mais do universo dos filhos. Conhecer mais os seus filhos, não para criticá-los, não para censurá-los, não simplesmente para dizer você está errado, o caminho certo é esse. É criar uma aproximação maior com os seus filhos, é criar mais amizade, mais cumplicidade, mais entrosamento. Tirar aquele papel de que eu sei o que é o certo. Nós não sabemos. Por quê? Porque a nossa vida não é perfeita. Se nós soubéssemos tudo o que é o certinho, nós estaríamos muito bem, felizes, sem nenhum problema. Então nós não sabemos tudo. Nós precisamos aprender com os filhos, mas temos o dever de transmitir o que já sabemos. Mas como que se transmite? Com imposição? Com humilhação, por exemplo? Dizendo, você está errado, você faz tudo errado? Não. É de uma forma em que eles possam entender que nós estamos juntos para ajudá-los e não apenas para censurá-los. Algo importante também, nós temos que superar o modelo negativo que herdamos dos nossos pais. Os nossos pais foram maravilhosos, mas eles cometeram seus erros também. Eles também muitas vezes, a pretexto de nos proteger, por exemplo, nos bloquearam. Era muito comum na época que eu cresci, os pais criarem os filhos colocando medos, dizendo, olha, não faz isso que pode acontecer isso, olha, tem isso, não vai lá fora que à noite você não pode estar na rua por causa disso. Até que ponto nós usamos o medo como arma de dominação sobre os filhos e não o esclarecimento necessário? Então esse modelo, por exemplo, fundamentado no medo, é errado. Outro modelo errado que nós herdamos dos nossos pais, dizer, eu sou mais velho, eu sei o que eu faço. Nem sempre a pessoa mais velha sabe o que faz. Nem sempre. Tanto é que nós somos capazes de mais velhos que os nossos filhos, ver que os nossos pais têm erros. Então esse argumento com os jovens já não funciona mais. Nós temos que compartilhar a experiência dizendo, olha, o pai quando vivenciou essa situação, ele passou por isso e isso. Eu vivenciei essa situação e para mim deu esse resultado negativo. Eles vão entender que nós temos uma contribuição, mas entender que eles farão escolhas que nós não poderemos mudar. Porque é uma geração que está com um poder de autoafirmação muito maior. Os nossos pais diziam, não vá, nós não íamos. Hoje, para essa geração, se nós falarmos, não vá, é como dizendo, ó, toma a chave do carro e vai. Porque eles vão se sentir desafiados aí. Então as imposições, o autoritarismo no ambiente familiar, ele sempre nessa época vai ter um efeito negativo. Funcionou no passado, hoje não funciona tanto mais. Então tentar superar aquele modelo negativo. E entender que o pai é muito mais que um auxiliar de mãe dentro do lar. E muitas mães às vezes cometem esse erro. Ao pensar que elas podem sozinhas conduzir tudo em relação à vida dos filhos. Elas precisam entender que elas precisam dialogar com o pai dos seus filhos para entrar num consenso. Lembrando que é algo que a gente observa muito, viu? Eu sou professor, trabalho com adolescentes, minha esposa é professora, trabalha com os pequenininhos. Nós observamos algo claramente das histórias dos nossos alunos que nos chegam. Mães fracas geralmente têm filhos que apresentam muitos problemas. Sabe o que é mãe fraca? É aquela que não sabe dizer não para o filho. Que não sabe se pôr, não com autoritarismo, mas com autoridade autêntica, moral, de dizer, não filho, isso não está certo. Isso nós observamos claramente. Mãe permissiva, mãe fraca, pai permissivo, pai ausente, é tudo uma catástrofe na vida dos filhos. Tudo isso gera muitos problemas, muitas angústias, muitos sofrimentos. Porque as pessoas muitas vezes não querem assumir o papel que essas duas condições nos impõem. Pai e mãe tem que dizer não, também tem que se colocar de uma forma com argumentação. Não dizer simplesmente porque eu quero. Quem gosta de ouvir isso como resposta? Ninguém. Tem que dizer claramente o porquê não pode algo. O problema é que muitas vezes a gente é tão permissivo quando eles são pequenos. A criança está no colo, ele nos bate no rosto, a gente ri e acha uma graça. Aí um dia ele está em casa, pequenininho, derrubou alguma coisa, tudo bem, releva. Aí ele começa a bater no cachorro, a gente acha graça. Aí ele começa com toda aquela chantagem afetiva, emocional. Muitas vezes o pai ou a mãe percebe que uma conduta está errada, tenta corrigir e o outro vai e desautoriza. Isso tudo é um processo que nós vamos observando, gera pessoas sem limites. Para se ter uma ideia, eu tenho a história de um aluno que ele bate no pai, ele bate na mãe. E aí a gente pensa, como chega num ponto desse? Um adolescente bater no pai e na mãe. É uma história que começou quando? Provavelmente em outras vidas. Mas por que esses pais não conseguiram até hoje exercer a sua autoridade? É um processo que começou desde pequeno. Então a gente entender isso, que nós estamos para educá-los, para ajudá-los, e quando a gente perceber que não está dando certo, nós temos que procurar auxílio fora. Temos que procurar ajuda profissional, psicólogo, por exemplo, para nos orientar. Temos que procurar ajuda espiritual também. Quantos precisam no lar de uma orientação espiritual? Porque o lar está atacado por forças destrutivas. Todos nós temos espíritos que nos perseguem, os chamados obsessores. Aí não fazemos orações dentro do lar, não fazemos orações quando vimos para o centro. Queremos tomar o passe sem nenhuma concentração para ser auxiliado. Ouvimos inúmeras preleções, orientações e não seguimos nada. Vivemos com o pensamento, acolhendo todo o pensamento desordenado, todo o pensamento inferior e alimentando aquilo. Como que vai ser o ambiente espiritual da nossa casa? Sempre perturbador. Não conseguimos achar em uma semana inteira 15 minutos para fazer evangelho no lar. Como que a gente defende o lar de tanta influência negativa que existe espiritual no mundo? Dificilmente. Então nós precisamos, queremos um lar mais seguro para a formação dos nossos filhos, precisamos urgentemente nos espiritualizar. Porque existe um poder na prática do indivíduo que se espiritualiza. Ele começa a influenciar o meio dele. Uma pessoa que começa a mudar de atitude, sem querer impor o seu comportamento aos outros, mas ele começa a influenciar as outras pessoas. É que muitas vezes nós não queremos vencer os obstáculos que vão naturalmente surgindo no caminho. Nós vamos criando uma barreira para dizer, não, eu tentei ser compreensivo, tentei ser mais harmonizado essa semana, só aconteceu o problema. No início é assim mesmo. Tenta fazer algo que você diz assim, não vou fazer nada que espiritualmente eu já sei que é complicado. Aparecem mil oportunidades para a gente desviar o pensamento, mil oportunidades para a gente ter um comportamento desequilibrado. Porque é o desafio da própria vida, testando a nossa força, o nosso querer realmente de modificação. E aí a gente fala, tá vendo? Tentei ser bonzinho, tentei ser bacana essa semana, ó, só aconteceu dificuldades para mim. Isso é uma grande prova que nós temos, que a nossa vontade não era tão grande assim. Então nós temos que insistir, temos que querer realmente mudar um padrão de atitude, de comportamento dentro do lar. Pensar, será que não sou eu o elemento perturbador da família? Porque tem gente que é muito ranzinza, não é? Já vem à memória um monte de gente da família, não é? Já começa, ah, é a fulana, está falando do fulano. Mas será que não é a gente? Será que não somos nós aquele ranzinza que implica com tudo? Será que não somos nós o briguento? Será que não somos nós o que está sempre deixando alguma coisa por fazer, que irrita a outra pessoa que já está há anos cansada de fazer a nossa parte? Será que não somos nós a pessoa que falta com o perdão muitas vezes, que não consegue relevar uma banalidade, que toda hora está reclamando? Nós temos que pensar realmente o quanto nós contribuímos para desarmonizar o ambiente do lar. Porque quando nós começamos a mudar de verdade, a criança, o jovem, eles percebem isso. E o nosso esposo, a nossa esposa vai perceber também. Os filhos às vezes comentam, nossa, como o pai está mais calmo, né, mãe? Ele começou a ir lá no centro, ouvir palestra, começou a tomar passe, está mudando, né? Ou é a mãe, nossa, a mãe nem grita mais com a gente, né, pai? Porque percebe que tem uma mudança na pessoa. E isso acalma, dá segurança e os aproximam de nós. Então nós temos que pensar isso. Queremos dar maior diretriz dentro do nosso lar, precisamos dar mais diretriz dentro da nossa vida. Começando a aplicar as coisas que a gente fala. Uma pessoa uma vez disse que ela falava assim para o pai dela, ela e os irmãos: pai, traz o púlpito para dentro de casa. O pai era pastor de uma igreja evangélica tradicional. Porque ela viu o pai fazendo pregações maravilhosas no templo, falando de coisas belíssimas do evangelho, porque ele era capaz de transmitir essas ideias, mas em casa não correspondia. Aí os filhos falavam assim para o pai: pai, traz o púlpito para casa. Nós como espíritas até temos púlpito, né? Mas nem usamos muitas vezes. Mas nós temos que levar essa conduta que nós estamos aprendendo aqui para dentro do lar. Aí nós vamos ajudar de verdade os nossos filhos. Vamos ver o que mais a gente tem que ter, ó. A figura paterna, ela é importantíssima na formação dos jovens, das crianças. Eu conheci uma pessoa que me contou uma história de uma das unidades da Fundação Casa. Vocês sabem que lá os jovens ficam internados, aqueles que têm gravíssimos problemas de comportamento, que tiveram graves condutas, e muitos desses jovens passam por experiências muito difíceis. E lá é muito comum à noite, nesse lugar específico, pelo menos eu fiquei sabendo, eles acordavam com pesadelos tenebrosos. Porque imagine as ligações espirituais que eles criam em função do comportamento, dos erros que cometem. Então eles acordam desesperados, gritando de pavor. E qual é a figura que eles procuravam lá nesse local? A do diretor dessa unidade. Um homem que, exercendo esse cargo público, exercia também uma figura paterna para eles, já que eles não tinham a figura do próprio pai ali à disposição. Procurava a figura do quê? Da força, da segurança, daquele que dá apoio, daquele que dá tranquilidade. Eu acho que eu sei um pouco o sentimento desses jovens, porque eu me lembro que quando era criança, se meu pai estivesse por perto, eu me sentia seguro em qualquer lugar que eu fosse. E até hoje eu me recordo dessa experiência, de ter a figura do meu pai como uma figura assim de tranquilidade. Pode dormir em paz, que eu estou vigilante, pode brincar à vontade, que eu estou aqui perto, eu estou cuidando de tudo. Muitas vezes o pai é essa figura realmente de força que nos dá segurança realmente. E nós como pais temos que transmitir isso aos nossos filhos. Eles têm que se sentir seguros junto de nós. E não com medo que a gente a qualquer momento vai explodir, ou a qualquer momento vai brigar numa festa, ou a qualquer momento vai discutir com a mãe deles. Eles têm que sentir, não, meu pai está aqui, eu posso estar em paz, porque ele é a minha garantia nesse mundo. Porque esse é o papel do homem, esse é o papel do pai. É ser esse apoio para que essa família possa ter segurança. Não quer dizer que a gente vai dar o peito para um tiro, não é isso. É a figura daquele que vai fazer tudo o que for possível para nos dar o bem-estar. Talvez alguém esteja pensando assim: meu pai podia ter sido assim, Antenor. Meu pai foi muito negligente. Meu pai aprontou cada coisa. Ele é o pai que Deus nos deu. Ele é o pai que a sabedoria divina deu uma oportunidade e ele não conseguiu corresponder. Nós podemos lamentá-lo, mas não temos que ter mágoa, raiva, ressentimento. Sabe por quê? Ele é o pai que naquela fase da vida nós precisávamos. Ele é o pai que hoje nos faz pensar: eu tenho que ser um pai melhor para o meu filho. Ou pode ter sido a mãe, essa figura ausente, negligente, ou às vezes até perversa, que infelizmente existem esses casos. Mas também nós temos que perdoá-los. Sabe por quê? Outras pessoas chegaram na nossa vida e se tornaram as nossas mães, os nossos pais. Por algum tempo, outros vivenciaram esse papel. Às vezes foi uma avó, uma tia, um tio, um avô. Às vezes foi, às vezes até uma pessoa do ambiente de trabalho que exerceu para nós aquela figura paternal. Nós recebemos uma compensação. Então, esses que negligenciaram, temos que perdoá-los, sim. Porque eles falharam numa missão e vão amargar muito por isso. Como nós falhamos frequentemente nas nossas missões. Como já falhamos em outras vidas e como podemos estar falhando nessa. Por isso que temos que perdoar o nosso pai e a nossa mãe. Temos que realmente perdoar se eles não corresponderam a esse ideal que nós estamos nesta noite falando. Porque assim a gente libera a nossa mente, o nosso coração e se sente mais leve. Não é fácil perdoar aquelas duas pessoas que tinham missão tão sagrada que é a paternidade e a maternidade. Mas se a gente conseguir, é uma vitória espiritual tremenda, gigantesca. Então, olha, o que mais nós podemos falar? Vamos pensar um pouquinho nas diretrizes para êxito na paternidade e vocês vão perceber que serve para a maternidade também. Olha lá, conscientizar-se de que não estamos por acaso na vida dos filhos. Tem gente que teve um filho numa experiência leviana, encontrou com alguém e aí veio a gravidez. E aí pensa assim: ah, isso não era para ser meu filho. Era assim. Aquela criança tem uma ligação com os dois. E ainda que a gente não formou um lar com aquela pessoa, nós temos que honrar o papel de pai. Porque a gente pode ser ex-marido, ex-esposa, a gente pode ser ex-amante de alguém. Não tem como ser ex-pai. Não tem como ser ex-mãe. Não tem. Não tem como ser ex-filho. Sempre seremos. Então nós temos que exercer isso. Todos estamos ligados de uma forma ou de outra. Questionar-se se desejamos deformar ou formar o caráter dos filhos. Como assim? Todo mundo quer formar o caráter do filho. O problema é que às vezes a gente faz da forma errada. Tem uma história que eu ouvi quando era criança que eu achei, ficou na minha memória, se tornou muito importante como um elemento de reflexão. Da história de um pai que pôs o filho pequeno sobre a mesa e falou: pula, filho, o pai vai te pegar. E a criança, confiante no pai, se jogou. O que que o pai fez? Se afastou e deixou a criança se esborrachar no chão. E aí o pai, com aquele tom de mestre, de professor, disse para o filho: eu fiz isso para você não aprender a confiar em ninguém mais nessa vida. Isso é deformar o caráter de uma pessoa. Porque nós precisamos confiar uns nos outros. Nós precisamos aprender em quem confiar e não. Se eu não posso confiar no meu pai, eu não vou confiar em mais ninguém. Às vezes a gente tem uma ideia, devido às experiências negativas que nós tivemos, que nós temos que preparar o nosso filho para enfrentar todos os problemas que nós enfrentamos. E talvez não. Talvez ele nunca vá lidar com nenhum traidor. Ele não precisa aprender a desconfiar das pessoas. Se nós passamos por uma experiência muito negativa de que não podíamos confiar em alguém, foi a nossa experiência. Então nós temos que pensar até que ponto nós estamos com essa nossa pseudo-sabedoria deformando o caráter dos nossos filhos. Outra coisa, reconhecer-se aprendiz da vida e do papel de pai. Ninguém nasce sabendo como é ser pai. A gente aprende no processo. Como ninguém também nasce sabendo ser mãe. A gente aprende no processo. É só vivendo a experiência que a gente aprende. Eu vou dar uma indicação de dois livros depois para vocês lerem. São maravilhosos. Mas se você não viver a experiência de pai e de mãe, é só teoria aquilo. Não vai ajudar muita coisa. Tem que viver para entender o que é ser pai e ser mãe. Então nós vamos aprender ao longo da vida com os nossos erros e os nossos desacertos. Temos que nos libertar do sentimento de onipotência, que é achar que a gente pode fazer tudo pelos filhos. E aí vem um erro tremendo, porque tem pais que se desdobram e conseguem evitar que os filhos tenham todas as decepções que seriam comuns na vida. Fazem de tudo para dar tudo certo na vida dos filhos. E isso é uma forma de prejudicá-los. Por quê? Quem não sofre frustração em época nenhuma da vida, em algum momento, quando ele passar pela frustração, ele se desespera e perde o rumo. Às vezes a gente quer corrigir os erros dos nossos filhos acobertando o erro, consertando antes que eles assumam as consequências. Isso é esse sentimento de onipotência. No universo, só Deus tem esse atributo. Tem momentos que nós vamos ter que dizer para os nossos filhos: filho, pelo seu bem, você tem que arcar com as consequências do que você fez. Você vai reparar o seu erro. Você vai consertar. Posso até ajudá-lo, porque às vezes eles não têm condições ainda, nem de saber qual é a reparação. Mas não privá-los desse processo. Outra coisa importante para nos ajudar é observar, orientar, reforçar e corrigir. Tem pais que observam seus filhos crescendo com uma série de comportamentos errados e não fazem nada. Por quê? Não querem observar, não querem orientar. Quando tem características positivas, não reforçam. E eles precisam do estímulo positivo também. E quando há erros, não corrigem. O filho pegou algo indevidamente. E o pai minimiza a situação, a mãe também. O filho leva uma faca para a escola e o pai e a mãe, ao invés de falar para ele: filho, isso está errado, o pai briga com a diretora da escola dizendo: meu filho precisava se defender. Abriu mão de uma grande oportunidade de corrigir o filho e desmoralizou outras pessoas que estavam tentando orientá-lo. Então nós temos que perceber até que ponto a nossa tentativa de proteção não tira oportunidades importantes de corrigi-los. E exercer o que pretendemos que os filhos nos façam. Nós temos que fazer aquilo que nós estamos ensinando para eles. Se eu quero meu filho honesto, eu tenho que ser honesto. Se eu quero meu filho sensível à dor do próximo, eu tenho que ser sensível também. Porque o exemplo é a força mais poderosa ainda que existe no processo educativo. Aqui vão as nossas duas sugestões que eu falei. O livro Saúde da Relação Pais e Filhos, Saúde das Relações Familiares. Aqui até quem já criou os filhos deve ler esse livro para refletir o quanto as nossas relações precisam ser aprimoradas. Tá bom? São essas as nossas reflexões para a noite. Espero que todos possam ter aproveitado. Espero que Jesus abençoe muito a vida de cada um de vocês e desejo muito que todos possam ter muita paz no coração, muita alegria em suas vidas. Muito obrigado a todos.